nos braços do Senhor, não tem por onde se decepcionar. Fidelidade, a brisa suave, a Ele a honra e a glória pra sempre. É só deixar o coração cantar, cantar. As marcas na história, os dias de glória, cantar, cantar. A trajetória, entrega notória, cantar, cantar. Conduta simplória, viemos da escória, cantar. Rememora as lutas que Deus deu vitória. Simplicidade, verdade na oratória. Inimizades, dificuldade provisória. Humildade, cumplicidade obrigatória. Cada cidade deixamos dedicatórias. A vida nos fez amigos, Deus nos fez irmãos. Me destruíram, você me estendeu a mão. E foi difícil viver essa separação, mas continentes não vão dissolver nossa união. Muito obrigado por toda sua dedicação. Onde estiver eu vou estar, irmão, não para não. Voamos juntos e jamais vamos voltar pro chão. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Amigo, amigo, eu sempre trago amigo comigo lembranças, momentos de recordações. Foram cobranças, atritos e perseguições. Vingança não cabia em nossos corações. Alma leve, mente limpa, são obrigações. Eram dois loucos e um sonho a propagar. Hoje o preço da distância é o valor a pagar. O tempo vem me cobrar, as contas vem me atrasar. Eu sei que a história não acabou e nada pode apagar. Mano, foi Deus que trouxe eu do BR aqui pra esses lados. Me pôs à prova várias fitas e nada é por acaso. Hoje nossos caminhos andam mais separados, mas se não fosse pra valer teriam nos parado. Vivendo em busca do infinito, mas tão longe da razão. Não tenho dúvidas, nem quero explicação. Esse enredo não tem substituição. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação. Nossa missão é sangue, suor e salvação.